Em 5 segundos, podcast do Alexandre Senna. Olá a todos, eu sou o Alexandre Senna, trazendo para vocês mais um podcast. Esta é a edição número 9, de 22 de agosto de 2005. E está difícil não falar da crise do Mensalão, né? Com a dinâmica dos acontecimentos, muitos fatos novos surgindo a cada dia. Logo depois que eu gravei o podcast passado, veio o depoimento do publicitário Duda Mendonça, que virou de cabeça para baixo o rumo das investigações. Duda Mendonça confessou que recebeu dinheiro de Marcos Valério para pagar a campanha publicitária de Lula na eleição de 2002. E, o que é mais grave, que esse dinheiro não contabilizado, dinheiro do Caixa 2 do PT, foi depositado numa conta nas Bahamas, no paraíso fiscal das Bahamas. Na maior cara dura, Duda Mendonça disse à CPI que não tinha outra alternativa. Ou recebia dinheiro do Caixa 2, ou não recebia. A gente tinha que receber. Eu não quero ficar de santinho, nem de hipócrita, nem de cínico. Mas na verdade é assim, ou a gente recebia assim ou não recebia. E eu tinha coisas a pagar. Eu não tinha mais poder de decisão. O jogo estava na mão deles. A minha parte eu já fiz. Agora ou eu recebo assim, ou simplesmente eu tomo um cano. As revelações de Duda Mendonça caíram como uma bomba sobre o Palácio do Planalto. Se antes desse depoimento as investigações focavam no pagamento de propina a membros do Poder Legislativo, agora as evidências passaram a apontar que o dinheiro sujo do PT pagou a campanha eleitoral do presidente Lula. Para piorar, no dia seguinte a revista Época veio com uma entrevista do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que tinha renunciado ao mandato de deputado. Costa Neto contou à revista Época que o presidente Lula tinha conhecimento, sim, de um acordo de 10 milhões de reais feito entre o PT e o PL, para que fosse fechada a chapa que concorreu à eleição presidencial de 2002. Na verdade, essa revelação da Época foi uma denúncia requentada. A revista Carta Capital já havia falado sobre esse acordo entre o PT e o PL ainda em 2002. De qualquer forma, se antes a opinião pública e os analistas políticos consideravam que Lula estava imune às denúncias de corrupção do PT, depois dessas revelações de Duda Mendonça e Valdemar Costa Neto, a ideia de impeachment do presidente Lula voltou a ganhar força. Lula fez uma reunião ministerial de emergência na sexta-feira, 12 de agosto. Eu até passei em frente à Granja do Torto nesse dia, quando estava indo para o trabalho, e vi a movimentação da imprensa no local. O presidente, enfim, fez um discurso à televisão falando sobre a crise política, onde pediu desculpas à nação e disse que se sentiu traído. Eu me sinto traído. Traído por práticas inaceitáveis, das quais nunca tive conhecimento. Queria, nesse final, dizer ao povo brasileiro que eu não tenho nenhuma vergonha e dizer ao povo brasileiro que nós temos que pedir desculpas. O PT tem que pedir desculpas. O governo, onde errou, tem que pedir desculpas. Esse discurso foi considerado fraco pela oposição e por boa parte da mídia, pois Lula falou em traição, mas não apontou quem foram as pessoas que o traíram. Quer dizer, para muitos, Lula não foi convincente e, pelo que demonstrou até agora, ele foi no mínimo omisso em relação às irregularidades cometidas pelo PT, o que lhe atribuiria crime de responsabilidade. Alguns parlamentares do PSDB e do PFL começaram a falar abertamente em impeachment. Já a oposição de esquerda, como o PSOL e o PSTU, passou a defender a tese de antecipação das eleições, ou mesmo de um plebiscito para decidir se Lula deve ficar ou não. Duas manifestações agitaram a esplanada dos ministérios aqui em Brasília durante esta semana. A primeira, promovida pela CUT e pela UNE, duas entidades alinhadas ao PT, pregou a punição dos corruptos, mas defendeu a permanência do presidente Lula no cargo. No dia seguinte, uma manifestação bem maior, promovida pelo PSOL, PSTU e pelas entidades sindicais contrárias à CUT, exigia a saída de Lula. Por envolver um presidente dito de esquerda, eleito por forças ligadas a movimentos populares, essa crise causou situações sui generis. A CUT e a UNE, fazendo uma manifestação chapa branca, em vez de fora Lula, gritavam fica Lula. e vários parlamentares de oposição de centro-direita, que deveriam até defender com mais veemência o impeachment de Lula, esses parlamentares estão numa autêntica sinuca de bico, pois representam boa parte do empresariado e de setores ligados ao mercado de capital, que não querem a saída de Lula, pois isso implicaria também na saída de Antônio Palocci do comando da área econômica, o que causaria turbulência no mercado e uma crise econômica de graves consequências. Isso sem falar no risco de, com o afastamento de Lula e José Alencar, o Brasil ter no comando o presidente da Câmara, Severino Cavalcante, que é um político mal visto por quase todos os setores da sociedade civil. Para piorar, agora na última sexta-feira, 19 de agosto, veio mais uma bomba, que dessa vez caiu no colo do ministro Antônio Palocci. As revelações de um antigo assessor seu, o advogado Rogério Buratti, que disse que Palocci teria recebido propina de uma empresa de coleta de lixo quando ele, Palocci, era prefeito de Ribeirão Preto. Essa propina de R$50 mil teria ido direto para o Caixa 2 montado por Delúbio Soares no PT. Mais uma denúncia grave, que dessa vez atingiu em cheio o mercado financeiro. O dólar subiu, a bolsa caiu. O temor agora é que a crise política de fato contamine a área econômica, que era o bastião, o porto seguro do governo ante as turbulências políticas dos últimos meses. Tem muita coisa que eu queria falar aqui, mas eu vou esperar o desenrolar desses novos fatos para poder emitir uma opinião mais concreta. Mas de antemão eu queria deixar claro que não há inocentes nessa história. Há muito interesse envolvido por trás dessas denúncias todas, inclusive dos órgãos de imprensa, que estão fazendo uma cobertura mais incisiva da crise. A Globo, a Editora Abril, que publica a Veja, a Folha, entre outros. E eu ainda acho que o impeachment é mau negócio. Ruim com Lula, pior sem ele. Mas eu vou desenvolver melhor essas ideias numa próxima edição do podcast. Por enquanto, convido a todos a acompanharem a cobertura da crise do Mensalão no meu site, www.alexandresena.jor.br. Na seção Cena Especial, tem lá a cobertura da crise do Mensalão, para vocês acompanharem. Vamos agora de música. Vamos ouvir Clyde Federal, uma banda de Chicago. A canção se chama Staten Island Ferry, e eu achei legal porque ela começa bem lentazinha, lembra até um pouco a Enya, mas depois descamba para um rock vigoroso. Vamos ouvir. Spending all day in your robe and flip-flops, leaving the dishes in the sink, falling asleep to the drip-drop, drip-drop. Maybe it's time for a 9-to-5. I'll meet meet you for lunch at the tip top tap. Stop messing around with my mind. We're in our own place with our own kind, and the kind and gentle folk just looking for a little peace. Period. Clyde Federal, Staten Island Ferry, faixa do CD Copy Me, Remix Me, da Creative Commons. E aqui no podcast eu vou abordar novamente a questão do mercado de trabalho para jornalistas. Como muitos sabem, o carro-chefe do meu site alexandresena.jor.br é a seção Link Zero, onde eu sempre divulgo oportunidades de emprego para profissionais de jornalismo. Essas oportunidades geralmente eu garimpo de sites diversos. Algumas são divulgadas por lista de discussão ou mesmo em fóruns do Orkut. Mas uma coisa que me chama a atenção e de certa forma me incomoda bastante é o fato das vagas, das oportunidades que surgem, estarem muito centralizadas nos dois maiores centros do Sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro, e também aqui em Brasília. Vez ou outra você vê uma oportunidade anunciada no Sul, de vez em quando em Minas ou no Mato Grosso, mas muito raramente das regiões Norte e Nordeste. O que é uma pena, pois existem bons profissionais espalhados em várias regiões do país. E é duro você ter que sair da sua região, do seu estado, atravessar o país em busca de um emprego que você não encontra nas suas cidades. Isso ocorre com mais ênfase com profissionais formados nos estados da região Nordeste, que muitas vezes preferem largar família, amigos, etc., e tentar a sorte em outras cidades, especialmente em São Paulo. Então, aquela mítica que dominou boa parte do século XX, a saga do nordestino, muitas vezes sem instrução, saindo de sua cidade no pau de arara, numa caçamba de caminhão, indo para São Paulo trabalhar na construção civil ou na indústria, essa mítica vem aos poucos sendo substituída por outra saga, a do profissional formado, bem instruído, mas que da mesma forma não consegue um posto de trabalho, uma oportunidade profissional satisfatória nas grandes cidades do Nordeste, e que da mesma forma acaba brigando para São Paulo, ou para o Rio de Janeiro, ou para Brasília, ou Curitiba, enfim, tentando competir num mercado igualmente disputado e até certo ponto saturado, pelo menos na área de jornalismo, né? Saturado também nesses grandes centros do Sudeste, do Sul e do Centro-Oeste. Na edição número 2 do podcast, eu tinha conversado com a Aleta Dreves, jornalista recém-formada que saiu do Sul para tentar se estabelecer profissionalmente no norte do país. Agora eu vou entrevistar outra jornalista recém-formada, a Nereida Neri, que é a frequentadora assídua do meu site, mora no Recife e fez o caminho inverso, que é o caminho que muitos nordestinos fazem. Saiu de Pernambuco para tentar a sorte em São Paulo, mas acabou desistindo. A gente vai conversar bastante sobre o mercado de trabalho para jornalistas do Nordeste, mais especificamente no Recife, né? E as dificuldades que o recém-formado encontra para se inserir no mercado pernambucano. Boa noite, Nereida. Você se formou aí no Recife e conta um pouquinho como foi sua trajetória. Porque você teve uma experiência anterior até a faculdade, que foi trabalhar na TV Canção Nova, não foi isso? Na realidade, eu comecei na Canção Nova, porque decidi ser missionária. Comecei a trajetória como né, como estudante, apesar de já ter experiência na Canção Nova, em produção jornalística, fazia matérias, né, que entravam no nacional, mas só que não podia aparecer o meu rosto, porque eu não tinha ainda, não era formada, não tinha a DRT, como se chama aqui, né, em São Paulo se usa muito a sigla MP, né, então eu não tinha o número de registro, então não podia aparecer, só fazer matérias com voz. Depois, né, eu vi que o jornalismo estava no sangue mesmo e que eu precisava de subsídios, tanto teóricos como práticos, né, então eu resolvi investir na universidade, voltar para casa, estudar, né, fiz o curso, amei, né, eu não me arrependo do curso que escolhi, para mim foi o melhor curso, e se eu tivesse que fazer outro curso, eu fazia jornalismo novamente. Infelizmente, o mercado é bastante concorrido, né? Como é que é o mercado de trabalho no Recife? Para quem está se formando agora, quem sai de uma faculdade, de uma Unicap, de uma Federal, enfim, de um universo da vida, como é que é o... Não, só para quem já está no mercado, as pessoas já sofrem, imagina para quem está se formando. E aqui existe muito estereótipos, acredito por ser uma capital grande, né, mas de pequeno porte, né, as pessoas ainda não abriram muita cabeça para conceitos de mercado. E aqui no Recife não existe um conceito de freelas, né, que ajudaria muito, né, os profissionais a trabalharem e se manterem. Então ainda existe muito aquela cultura de TV, rádio, jornal impresso, um pouco de internet e assessoria de imprensa, mas são grandes empresas que contam com assessoria de imprensa ou assessoria de comunicação. Geralmente, as pessoas, o empresariado pernambucano, ele não acredita na comunicação, não acredita na comunicação como fonte de lucro. Quando você vê uma empresa aqui investindo forte em comunicação, pode ter certeza que tem pessoas de fora, de outros estados, à frente dessas empresas. As empresas de Pernambuco, como é que elas fazem o marketing, a comunicação interna delas? Elas contratam gente de fora ou não tem? Como é que é isso? Depende da política de cada empresa. Geralmente as empresas aqui, as grandes empresas, as grandes corporações são empresas filiadas, né? Então, geralmente, por exemplo, o Grupo Votorantim, que faz todo o sistema de marketing, endomarketing, é tudo empresa de Santa Catarina. No entanto, se usasse profissionais da terra, eu acredito que sairia um custo bem mais barato, né? Mas já vem tudo pronto, de outros estados, Acredito que só uma empresa mesmo, que não sei se eu posso citar nomes de empresas, tipo a Inquine, uma empresa nordestina, que todo o material é feito por uma empresa de comunicação daqui de Pernambuco mesmo. Mas, no mais, a maioria segue essa linha de trabalhar com empresas de fora, empresas de São Paulo, a Gerdau trabalha com empresas de São Paulo, e assim em outras. E os meios de comunicação, rádio, televisão? Vocês têm, por exemplo, emissoras fortes, como a TV Guararapes, a TV Jornal? Temos emissoras fortes, graças a Deus, Pernambuco é bem servido em termos de jornal. Temos o Diário de Pernambuco, que está completando esse ano, 180 anos, no qual eu fazia parte desse projeto. Se não me engano, o Jornal do Comércio tem 100 ou 150 anos. Então, são jornais históricos, jornais que estão desde o começo da história da imprensa e que registram não só a história da imprensa, como também registram a história do Brasil, né, do Nordeste e acontecimentos mundiais. Mas só que são três empresas, né, que citamos hoje. Diário de Pernambuco, Jornal do Comércio e uma empresa menor que se chama Folha de Pernambuco, que é considerado um jornal mais sensacionalista. Melhores televisões? É, a televisão é a mesma coisa, né? Temos aqui a Globo Nordeste, filial da Globo. É, temos também a TV Tribuna e a TV Jornal. Né? A TV Tribuna é uma equipe muito enxuta, né? E não contrata muitos profissionais. A TV Jornal já tem uma política bastante complicada de colocação. Enfim, eu acho que o critério para se contratar profissional na área de jornalismo, não só aqui em Pernambuco, como em qualquer lugar do mundo, é conhecimento, é indicação. Mas enfim, pelo que você falou aí, o mercado ele acaba ficando muito restrito, ele não consegue absorver a mão de obra que se forma todos os anos nas faculdades de Recife e de Pernambuco. De forma nenhuma. Até porque com o surgimento dessas universidades particulares, né, que no instante, de um dia para a noite, começou a pipocar várias universidades. E essas universidades, a maioria oferece cursos de comunicação, relações públicas, publicidade, propaganda e jornalismo. Então, muita gente se formando e não tem espaço para essas pessoas trabalhar. Quer dizer, se por um lado facilitou o acesso ao ensino superior, por outro lado acabou saturando o mercado, né? Saturou. Até mesmo, assim, anos atrás, quando estudava também o mercado, porque eu acreditava assim, nossa, se é saturado para as empresas de comunicação, para trabalhar em redação, que eu gostaria de estar vivenciando, pois a minha experiência maior é em assessoria de comunicação, assessoria de imprensa, eu comecei a estudar e até hoje estudo o mercado para montar uma assessoria de imprensa. Só que o que acontece é o seguinte, ou você faz uma assessoria de comunicação integrada, ou então você morre de fome. Tá entendendo? Porque pela cultura do lugar, pela cultura do Estado, e também porque as grandes empresas, ela não acredita no potencial dos formandos do próprio Estado. Eu acho que isso não é só aqui em Recife, aqui em Pernambuco que acontece no Brasil inteiro. Então, no Recife, vale aquela máxima que santo de casa não faz milagre. Eles estão sempre importando jornalistas de outras praças porque não acreditam na mão de obra local. É isso? Não, isso é verdade. É uma realidade triste, mas que acontece aqui em Recife. Até abro para discussões, né? Mas, no geral, quando eu sento com amigos jornalistas, né? Tem até um barzinho aqui que a gente se reúne. No geral, é isso que acontece. Agora, qual o sentimento em relação a vocês, jornalistas do Recife, que vem isso acontecendo? Não fica aquela revolta, de repente uma vontade, não, vamos mudar isso, vamos revolucionar, vamos mostrar não, que nós somos capazes? Existe até mesmo sentimento de depressão. Pô, estudei tanto, me formei, paguei faculdade cara, me empenhei. Porque na realidade, você sabe, o aluno, independente de estudar numa federal, ou estudar numa universo, ou estudar em qualquer universidade que seja, ele é autodidata. Então, se ele se empenha em estudar, em se basear teoricamente, e até mesmo, principalmente na questão dos estágios, ele vai ser um bom profissional no futuro. Né? Tem gente que consegue superar essas barreiras de nomes, de instituições. Mas acontece que é o seguinte, às vezes você termina a faculdade e se deprime porque não tem onde trabalhar, não tem perspectiva. Às vezes tem que gaventar o diploma porque precisa fazer um pé de meia ou porque tem uma tendência também que pode ser reaproveitada, mudar o foco, mudar a direção para conseguir trabalhar e sustentar a família. E outros, muitos, né, têm a ilusão e a vontade de mudar de estado, de fazer aquela velha migração, né, sair do Nordeste e ir para São Paulo para tentar a vida, ou no nosso caso, depois de São Paulo, o segundo maior polo jornalístico seria Brasília, né, tentar Brasília, sair daqui. E assim como Floripa também, outras capitais do Sudeste e do Sul. Quer dizer, o sentimento nordestino de modo geral, pelo menos no tocante a essa questão do mercado de trabalho, é que as boas oportunidades estão sempre fora do Nordeste. Quer dizer, há aquela necessidade de migrar para outro centro, de migrar para São Paulo, para o Rio, para Brasília, para Curitiba. Uhum. Isso é uma constante. Isso é uma constante, até porque aqui no mercado de trabalho de Recife não existe uma política de vamos mudar um pouco, vamos dar experiência a outras pessoas. É, existe o telejornal daqui, o telejornal NTV segunda edição, que é da Rede Globo, que há mais de 26 anos é o único âncora que apresenta esse jornal. Você só vê um jornalista diferente quando esse camarada está de férias. Quer dizer, ele é mais antigo que o Cid Moreira. Não diria tanto, porque é um exagero, né? Eu sei que desde pequena, eu tenho 29 anos, desde criança, eu assisto, no caso, o Gui Esteves, noticiando os acontecimentos e fatos aqui de Pernambuco. Como é que é o nome? Gui Esteves? Hugo Esteves. Isso. Não existe aquela política assim de rotatividade, porque eu acho que essa política de rotatividade, de insertar pessoas novas, com sangue novo na empresa, isso faz até mesmo que a empresa crie um novo ar, crie um novo, né, tome um novo aspecto e se empenhe melhor no mercado. Agora, qual a dica que você dá para o jornalista do Recife que está se formando agora? Qual o caminho das pedras? O que que ele deve tentar? O que que ele deve seguir? Olha, conselho, Alexandre, é muito difícil dar, porque esse conselho eu também estou procurando. Eu também estou procurando o caminho das pedras, né? Mas eu acho que o ideal é tentar, antes de tudo, uma pós-graduação, porque você, com graduação, você vai, chega em algum lugar, mas ao mesmo tempo não chega ao local que você gostaria de chegar. Tentar uma pós-graduação, e realmente o mercado de Recife está saturado, e procurar novas frentes, não ter medo de se arriscar. E eu acho que isso é próprio da como é que se diz, da identidade do jornalista. Não ter medo de se arriscar, não ter medo dos desafios, né? Ter paixão pelo jornalismo. Ok, então, obrigado pela entrevista. Eu agradeço, eu queria poder colaborar muito mais. Mas é um prazer sempre estar participando com você dessas entrevistas. Essa foi Nereida Neri, jornalista pernambucana, falando diretamente do Recife. Ela tem um blog na internet, para quem quiser conferir, sereianani.blogspot.com. Vamos ouvir agora mais uma faixa do CD Copy Me, Remix Me. É o som do Okapi Guitars, dupla formada por John Ledler e Bernard Huber. Um é australiano, o outro é alemão, e eles fazem o que se convencionou chamar de world music, guitarra e percussão compondo belíssimos ritmos africanos. Vamos ouvir aqui a faixa Sick. Com vocês, Okapi Guitars, no podcast do Alexandre Sena. Thank you. Esse foi o som de Okapi Guitars no podcast do Alexandre Sena. A edição de hoje vai estender um pouquinho mais. Eu queria comentar rapidamente três e-mails que recebi de ouvintes. O Christian Gössner, que mantém um podcast sobre teatro, A Voz do Teatro, e utilizou um trecho da primeira edição aqui do nosso podcast para falar sobre o que é podcast. Para quem quiser conferir, vai lá em oficinadeteatro.com/rádio. Também o Olavo Pereira de Souza, que é um dos responsáveis pelo portal Podcasting Brasil. Favor não confundir com o Podcast Brasil, do Ricardo Macari, nem com o Pod Brasil, do Sérgio Sestaro. É o outro portal brasileiro de podcast, o Podcasting Brasil. O Olavo comentou sobre a matéria que eu fiz sobre podcast de empreendedorismo. Eles também produzem podcast nessa área. Na próxima edição, com certeza, eu vou trazer alguns podcasts interessantes do portal Podcasting Brasil. É esperar para conferir. E o terceiro e-mail que eu recebi foi do Laerte Yamazaki, de Salvador, que parabenizou pela qualidade do nosso podcast. O Laerte também começou agora a fazer podcasts. Ele estava até na dúvida se devia continuar ou não, mas depois desse trecho que eu ouvi do podcast dele, que me fez rolar de rir, eu acho que ele tem que continuar sim. Ouçam só. Eu vou agora também falar um pouco da Microsoft, que acabou de lançar a versão beta do Vista, que é o novo Windows, que vai chegar aí em 2006, que tinha o codinome de Longhorn, que significa chifre comprido, chifre grande. E o que eu pensei, o que me sugere, é que realmente só um corno para usar o Windows, que tem esse nome. Mas eles mudaram, o codinome não é mais agora Longhorn e é definitivamente Windows Vista. Tá aí o Laerte Yamazaki. O blog e o podcast dele estão disponíveis no endereço animaleirracionale.blogspot.com. Laerte, meu amigo, vai adiante com o seu podcast que você tem talento, viu? E a todos os internautas que quiserem escrever ou mandar um recado em áudio, lembro mais uma vez que o meu e-mail é alexandresena@gmail.com. Para terminar esse podcast, eu queria citar a investida de duas marcas conhecidas de cerveja, a Heineken e a Kaiser, no mundo dos podcasts. Aos poucos, as grandes corporações brasileiras vão conhecendo esse novo meio de comunicação. E é natural que alguns programas passem a ficar associados a marcas comerciais. A Heineken colocou no ar seu podcast no site www.heinekenmusic.com.br. É um site todo em flash, tem lá o link Rádio Heineken, com o menu, e entre as opções está lá o podcast da Heineken, que foi produzido pelo nosso colega Billy Umbella. Toda semana eles vão colocar no ar um set musical em MP3 com mais ou menos uma hora de duração, a cada semana com um DJ diferente do comando. Repetindo o endereço para quem quiser conferir, heinekenmusic.com.br. Se você não entendeu, lá no blog do Sena tem o link no post de 22 de agosto. Quem está ouvindo a versão super também deve estar vendo o link aí na janelinha. E também a Kaiser entrou na onda dos podcasts, mas de uma maneira diferente. Eles estão lançando um concurso que vai distribuir prêmios para os podcasters. Acessem lá o site www.kaiser.com.br. É um site todo em flash também. Aqui para nós, detesto o site feito todo em flash. É horrível de navegar. Mas enfim, vocês devem achar lá o link da promoção do podcast, o podcast da Kaiser com K. Eles também disponibilizaram para download alguns fundos musicais para você mixar com sua voz gravada. Você manda a gravação e concorre a prêmios. Eu mandei um pequeno podcast para eles. O tema do concurso é As Melhores Coisas da Vida. E na hora me lembrei de uma daquelas mensagens de e-mail que quase todo mundo já recebeu. Provavelmente você que me ouve já deve ter recebido esse e-mail alguma vez nessa vida. E resolvi então recitar a mensagem. Ouçam só. Podcast As Melhores Coisas da Vida. Se apaixonar pela pessoa certa e ser correspondido. Rir a ponto de não aguentar mais. Tomar um banho quente num dia de muito frio. Poder fazer compras sem limites em um supermercado. Ganhar aquela encarada de fazer tremer. Receber e-mail de quem você gosta e que nunca escreve. Dirigir por uma linda estrada. Escutar sua música favorita tocar no rádio. Deitar na cama e escutar a chuva cair. Pegar aquela chuva de verão e dar aquele beijo na boca na chuva. Tomar aquele banho e dormir na sua própria cama depois de acampar durante 4 dias. Usar toalhas quentes recém-passadas. Receber uma ligação de alguém que está distante. Tomar banho de espuma. ter uma boa conversa com um amigo, ir à praia, achar uma nota de R$50 perdida no bolso, rir de você mesmo, conversar pelo telefone depois da meia-noite, correr entre regadores de grama, rir sem motivo nenhum, ter alguém para dizer o quanto você é lindo, rir de algo que acabou de lembrar, ter amigos, ouvir sem querer alguém falando bem de você, acordar e descobrir que ainda pode dormir por mais algumas horas, ganhar o primeiro beijo, fazer novos amigos ou passar tempo com os velhos, brincar com um novo bichinho de estimação, ter alguém mexendo no seu cabelo, sonhar com coisas boas, realizar um sonho antigo, tomar chocolate quente, viajar com os amigos, ir a um ótimo show, ficar encarando uma linda desconhecida, ganhar um jogo super disputado, fazer bolo de chocolate e depois raspar a calda que ficou na panela, ganhar dos amigos biscoitos feitos em casa, gastar tempo com amigos mais próximos, ver sorrisos e risadas dos seus amigos, segurar na mão de alguém que você realmente gosta, encontrar um velho amigo e perceber que algumas coisas nunca mudam, brincar na montanha-russa de novo e de novo, ver a expressão no rosto de alguém abrindo um presente, olhar o nascer do sol, ver o pôr do sol no verão, conseguir enxergar essas pequenas coisas boas da vida e saber dar muito valor a isso, ter sorte, acordar toda manhã e agradecer a Deus por mais um lindo dia. Essas são as melhores coisas da vida. E vamos torcer então para ver se eu ganho algum prêmio nessa promoção da Kaiser, né? Bom, o podcast vai ficando por aqui. Não deixem de participar da nossa comunidade no Orkut. O link está lá no nosso site alexandresena.jor.br/podcasts.html. A próxima edição vai ser especial, pois vamos chegar à edição número 10 do nosso podcast. Eu só vou demorar um pouquinho, normalmente eu lanço uma nova edição a cada 10 ou 12 dias, mas essa edição 10, por ser especial, vai ao ar no feriado de 7 de setembro. Já vou adiantando que eu vou trazer novamente uma seleção de podcasts variados. Vou comentar vários podcasts bacanas que surgiram nas últimas semanas. Vocês não perdem por esperar. Por enquanto, um forte abraço e até a próxima. Podcasts do Alexandre Sena. www.alexandresena.jor.br/podcasts.html